3695, pista no zero, aliás, decolar autorizado, 180 com 10. Aline, decola no zero, 3695. A bordo, 4 horas de autonomia, alterno Guarulhos. 6 toques autorizado, Índia Alfa, ponto espera torre, 186, web 76722. Índia Alfa, ponto espera 126, web 6722, graças a Deus. Solo, TAM 8002 para autorização Galeão. 8002, Galeão 380, copia. Afirma. Autorizado Galeão nível 380 via Upper Whisky 50. Após Upper Whisky 50, eu vou a BDF, após BDF, Upper November 857, estou seguro. Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 4, Tokin. Decola 10, curva direita, saída da EL, LEDA, após LEDA BDF. Frequência do controle 11935 e o transponder 5437, Cotege. Então, 8002, autorizado Galeão, nível 380, via Upper Whisky 50 até Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Tokin. Decola 10, primeira curva direita, saída Leda, após Leda Bidev, 1935, controle, 5437, o transponder. A saída é a Dael, ok? Dael, após Dael, Leda e Leda Bidev. Confirmando o gate que encontras? Ok, saída da EL, após da EL, Leda, Bidev. É, 1-1. Contestamento correto quando pronto, chame por possível cancelamento no 1-1. Vai chamar. Chamar o controle. Tá 3695 decolado ao 51935, vou viajar. Alô, bom fim de semana. Comente. Controle Salvador, boa tarde. Eu tô 3695. TAM 3695, contato radar na decolagem, suba nível de voo 380, saída da EL, Leda Bridge. Saída EL, Leda Bridge, possibilidade de voar direto da EL? Autorizados, a presente direto da EL, TAM 3695. 3695, da presente, voa da EL. Vai atingir 2000, Fox Eco Lima, autoriza 1070, totalmente visual, CT. Confirma, senhor, declara a modificação das regras e segue para a aproximação visual pista na 7. Ok, está autorizado, prossegue agora o Fox Eco Lima. Fox Eco Lima, plano modificado, Zuno 952, descendo para o 1500 pés. Tem conhecimento dos corredores visual de Salvador? Negativo, senhora. Presente, senhor, voa para o setor da rotatória, chama a torre 118 decimal 6. 18,6, Fox Eco Lima. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Fox Eco Lima, na final da 17, na final longa. Sente Foxtrot Eco Lima, para a pouso em Salvador, número 2, temos 137 da Gol, aproximadamente a 12 milhas, ainda não interceptou o LS. Então, enquadre-se como número 2, chame na final aproximada de 4 milhas, provavelmente eu vou ter que fazer uma espera na final, aguardando o pouso do tráfego da pista 10, ok? Ok. Semana 4 milhas na longa final, Fox Eco Lima, está totalmente visual. Ativo, WebJet 6722, Eco Lodge Salvador 54, controle 1 no 9.35, vai. Decolagem, suba nível de voo 340, saída da Euleda Eudes. 340, da Euleda Eudes, 67, Leda. Já Bravo Controle. Já Bravo na tua, Controle. Tamo de breve, confirme, segue no regresso de Salvador. Aqui no regresso de Salvador, está próximo à fábrica, no corredor Interlagos, vai ingressar. Ciente, reporte ingresso no Interlagos do Tango Índia Bravo. Pode ingressar no Tango Índia Bravo, senhor. Pessoas a bordo do Tango Índia Bravo? Tango a bordo, simplesmente. Ciente. O nome é 02 no localizador. Uno 602, complete sinal, chave torre, 18, decimal 6 dúzia. 18, 6, 602. No alterno, é coleta. Sou eu, Gono 602, boa tarde, a 2,5 milhas do Índia Serra. Positivo, você sente do tráfego, baixou e travou? Baixou e travou. Baixado travado então, pista 10 tem um pouso autorizado, vento é sul, uma dúzia nós, com a formação de tráfego à sua esquerda, aliado pista 17, porém será o número 2 para pouso em Salvador, na cabeceira 17, não interfere na sua aproximação, Cirrus 22. Sente, voo no 602, livre pouso. Fox, Colima, afastado 6 milhas visual. Sente, mantém a aproximação, aguarde a autorização para o pouso, Fox, é Colima. Passando uma centena para seguir o voo 273. Voo no 273, autorizado descida para 4 mil pés, ajuste em Salvador 10015. 1015, voo 273. São 3894, desça para 2 mil pés, ajuste em Salvador 10015. Livre LS, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Ok, 2 mil pés, 1015, vai reportar estabilizado no LS de Salvador, na 10, 3294. Salvo, Salvador Azul 4234, posição 9, pronto, puxa o estacionamento. Autorizado, seu Mitag. Autorizado, Azul 4234, porta atrás. No 3695, controle? No 3695, prossiga. Chame Recife no 288, alternando no 33, decimal 25. Chama Recife, 1288, alterna 13325. Logo, uma boa tarde. Gol no 273, controle? Verificar o número do mesmo, Sulu 1223/11, que aqui nos informa que as aeronaves com destino Galeão deverão prosseguir via Operoísque 50. Operoísque 50, Bidev, Opernal número 857, por seguro, Zulu no 6, Gruf, Zulu no 4 e Tolkien. E a roda do senhor aqui no sistema, nós temos via Zulu 1 no 4, confirme. Positivo, peso Luno 4 aqui veio para a navegação. Ok, gente, então por gentileza, providencie com o despachante da companhia para que seja feito a CHZ. Ok, vou realizar o contato aqui com ele. E confirmando apenas para informação aí do senhor, o Notan é o número Zulu 1223/11, ok? Ok, Zulu 1223/11, obrigado, hein? Solo Salvador, boa tarde, OTAN 3897. OTAN 3897, boa tarde. Guarulhos, temos aprovado 340, copia? Afirmativo. 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, decola 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda Bidev. Frequência do controle 11935, eu transpondo 5456, cotejo. Botar 3897, está autorizado São Paulo, Guarulhos 340, Peruísque 50, saída da El Leda, após Bidev, 19355, 5456, está na posição 612, chamada para o push. Afirmativo, correto, cotejamento. Estava direto o pátio 4 ADEM, do RMAR? RMAR, pátio 4. Ok, então mantenha presente boa, reporte na vertical do Lauro de Freitas, aguardando sinal para o pátio 4, tango de abraço. Tango de abraço, vou botar lá no Lauro de Freitas. Linha 02 da Gol, no solo 59, direita 1219. Direita 1219. Alternando Natal. Frente azul, 4234, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera 110, torre 1986. Autorizado para ponto espera do sistema modelo, torre 1986, azul 4234. Solo, Salvador, o gol 1602. Gol no 602, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, o gol 1602. Em geral, então pode liberar a esquerda. Na sequência direita vê a Mike. Reporte na Lima para prosseguir o cruzamento do pátio principal. Zona 5, reporte estabilizado, sinal ILS. PVP 1015, reportará na ILS. 3894, confirma estabilizado. Estável no curso do localizador. Aprote final, torre 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. Web 6722, controle. Confirme, chamou o Web 6722? Afirmativo, chame Recife no 288, alternando no 33, decimal 25. 1288 no 3325 para o Web 6722, graças a Deus. O Mari é companhia de quem? Ah, tá ok, obrigado. Torre de Salvador, cordial, boa noite quase, é o 3894, baixa travada. 3894, avistado, pista 10, pouso autorizado, 180 com 10, tá 3894. 180 com 10, obrigado. É, no preenchimento do plano aqui, acho que aqui se equivocaram quanto a pronúncia aqui, ou a escrita aqui. Tá no site pra ver uns carros de ponta. Patrulha, Tango de Abrava, Tango de Nairo. Gente, Tango de Abrava avistado, aproximação direto pro Pátio 4, sem interferência com o eixo. Ficará atento ao Eco Tiara 35 da OMI, táxi aéreo, em giro de manutenção naquele pátio, ok? Gente, Tango de Abrava. O vento é de 180 com 10, Tango de Abrava, chama o solo controlado. Afirmo. O 4234 tá pronto? Afirmativo, 4234. 7, observa 37 da Gol, quais são? Airbus da TAN na final, após olhar e manter a pista 10. Após a passagem do Airbus ali, mantém azul 4234. Gente, ingresso na Lima, no travesso deste hangar à sua direita, pode sintonizar o solo 129 para prosseguir até a versão geral, ok? Ah, no meu monte de campo. Eco Lima, uma boa tarde. Taxi via Pátio 1 até o Pátio 3. O Fox Eco Lima. 276, baixa checada, Vitor. Gente, completo final, enxame torre na frequência 118, décima meia dúzia. Eu também, obrigado, até já. Na inversa, pista de baixa checada. 386, melhor. 1894 no solo 05, liberar à direita, 121, décimo 9. 219, obrigado. Então, chegou 1273, ILS, avistado e baixa checada. Gente, avistado o tráfego, continua a aproximação, 190 da Azul, vai iniciar a decolagem, pista no zero. É. Azul 4234, 180 graus, 19, decolagem autorizada, pista no zero. Iniciando 4234. Não compreendeu, tá? 324? Confirme? Não compreendeu essa mensagem. Prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Ok, Alfa, reporta antes da Juliette, muito obrigado. Solo TAL 8002, posição 11, pushback acionamento. Gente, TAL 8002, 11 autorizado, chame táxi. Chamar táxi 8002. Pista de 3, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, vento é sul com 8 nós. 8, liga pouso na 10, 1273, baixa checada. Quatro, dois, trinta e quatro, decolado 06, 935, boa viagem. 935, obrigado. Flores da Bahia, muito boa tarde, Azul 4234, 1500 pés, meu sou escuta. Azul 4234, contato radar, submantenha 390, saída PUC. 90, Azul 4234. São 3894, ingresso Juliette, para o 08. Juliette, para o 8, obrigado. Salvador, poderia confirmar a faixa de ação geral para o Fox Ecolima? É um Hangar dos Correios. É esse mesmo, o Fox Ecolima, no Pátio 3. Como se chama o outro pátio? Tem aeronaves particulares do outro lado? Confirmando, nós temos o Fácil 5, onde a gente tem a Aerostar, a Baeté, a Day, e temos o Fácil 4, que é EBTA. O senhor saberia qual seria? Seria o Fácil 4, né? Oh, o Fácil de Aviação Geral é realmente esse que o senhor encontra, senhor. Então o senhor quer prosseguir novamente do pátio 3 para o pátio 4? Confirme. Negativo, estou confirmando a tarifa que é a mais barata, né? Ah, eu não, isso aí eu não tenho conhecimento. É muito estranho, não tem nenhuma aeronave de aviação geral aqui. E no outro pátio está lotado. Ok, chame o 1234, o Fox Ecolima. 1234, Fox Ecolima. 1-2-3-3 no solo 08, 219 direito. 219 direito. 1-2-3-3, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Certo, taxiando via Alfa, reporta antes da Juliette. táxi está 38002, 113, 3 horas e 45, Guarulhos. 8002, copiado, táxi autorizado. Juliette Alfa, ponto de espera, Soma Torre, 1986. 86, Juliette Alfa, 38002. Paulo Salvador, Papa Romeu, Fox, é Colina, não retorno. Ok, mantenha a posição antes do pátio 1, por gentileza, tem uma aeronave sentido contrário do pátio principal, ok? Quanto em posição, pátio 1, não, Fox, é Colina. Não, ainda no pátio 3. No pátio 3, Fox, é Colina, mantenha a posição. Irá manter a posição antes da Juliette. 7 vai manter a posição antes da Juliette. 1273. O que é que previsto para o 273? O 03. Obrigado. 095. 3 a 2, verifico do caminho 10, ajuste 1015. Guardando a 3897. O 273 irá observar a passagem do Airbus da TAM. Após o mesmo, ingresse Juliette para o 03. Certo, após a passagem do Airbus da TAM, pode ingressar e para o 03. TAM 3897, tem livre seu pushback acionamento no 06 Sumitac. Tomar ataque 3897. Centro Recife. Sobe ao 230, restrito azul 4234. Paulo Fox, Ecolima. Fox, Ecolima, aguarde, aguarde para prosseguir o táxi até o pátio 4. Torre Salvador 8002, próxima ponte, espera da 10. Boa tarde, 8002 novamente, olhar e decolar 170 com 10, fito no 0. Ali decola 10, 8002. Paulo, voo 1601, autorização de tráfego, centro de informação, Romeu. O 1601 confirmando, já realizou a CHZ para mudança de rota? Positivo, entramos em contato aqui, foi repassado que o pessoal da operacional já tem contato com vocês aí. Ok, ainda não recebemos o contato, mas eu vou entrar em contato com o Centro Recife e se já tiver no sistema do mesmo, irei autorizar o plano do senhor. Ok, obrigado. Paulo, está 3897, pronto para o táxi com 169, aborda 3 horas e 50, alternando o Galeão. Autorizado o táxi, Juliette Alfa, ponto espera torre, 1-86, TAM 3897. Juliette Alfa, ponto espera 1-86, obrigado. Bom final de semana. Igualmente. O Fox Eco Lima irá observar a passagem dos Airbus da TAM e após prossegue via Pátio 1 no Lima, Mike, Missoumina, Quebec para o cruzamento. Pátio 1 no Lima, Mike, Missoumina, Quebec para o cruzamento, guardando o Fusa. Fox Eco Lima. Salvador, TAM 8002. TAM 8002, contato radar, sub e mantenha 380, saída da EL. 380, na DAEL 3880. 8002. Entre Recife, 2685, alterna 1245. 2685, com o centro Recife, azul 4234. Bolo 601, nós já entramos em contato com o Centro Recife e até agora não recebemos a CHZ, ok? Estamos apenas no aguardo para já autorizar o seu plano. Ok, está aguardando o 601. Torre Salvador, boa tarde, Delta 3897, ponto espera da 1-0, pronto. Boa tarde, Delta 3897, pista no zero, aliás, decolar autorizado, 180 graus com 10 nós, 1015 no altímetro. 1015, está autorizado, aliás, decolado no zero, Delta 3897. Fox, Eco Lima, gentileza novamente, chame 1234. 1234, Fox, Eco Lima. Confirme que chamou o solo. Gol 1940. Gol 940, uma boa tarde. Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos 360, via Proisk 50. Decola 1-0, curva direita, saída da EL, Leda e Deve. A frequência do controle 11935. E o transponder 5465, coteje. Autorizado 360 Guarulhos, pela Obreu 50, decolada 10, curva direita, da EL, Leda e Deve. 119355465, ao gol 1940. Correto, 940. Quando pronto, chama em pushback. Acionamento, informe o gate. 05. 05, sim.